like desse vídeo é de 200 mil likes. Vamos bater, hein? Eu acreditei nesse sonho louco. Pular na banheira de Nutella é para poucos. Mas vocês ficaram do meu lado. Já são milhões de likes, inscrições e comentários. Quem não acreditou, quebrou a cara. 5 milhões de focas pulando na cama elástica. Não faço por mim, eu faço por vocês. De irmão do Felipe Neto para a bola da vez. Vira youtuber, sonho de criança. Comprar raspadinha e fazer muita lambança. Misturando coisas inusitadas. Sou o Lucas Neto, vamos dar muita risada. Muito bem, gente! Acredite nos seus sonhos, porque com força de vontade você pode chegar onde você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Acredite nos seus sonhos, porque com força de vontade você pode chegar onde você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Uma câmera, preparo o cenário e falo pra vocês. Gente, muito obrigado! Eu não imaginava todo esse carinho. A cada dia são milhares de novos inscritos. Mostro os spinners mais raros do mundo. Os snuffles mais potentes também já viram assunto. Coxinha colorida, milkshake, suco Tang, brigadeiro, chocolate e também comida gigante. 400 milhões de views, não é nada mal. Sou o Lucas Neto, vem se divertir comigo no canal. Você pode chegar onde você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Acredite nos seus sonhos, porque com força de vontade você pode chegar onde você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Lucas Neto, sou eu mesmo. Uma eterna criança viciada na máquina de pegar urso e que tem o sonho de um dia morar em uma casa de brinquedo. Ah, e também apaixonada por chocolate. Acredite nos seus sonhos, porque com força de vontade você pode chegar onde você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Acredite nos seus sonhos, porque com força de vontade você pode chegar onde você quiser. Você pode chegar onde você quiser.